Localizando 52, desce para 2 mil pés, ajuste no 0 no 4, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2 mil, autorizado. Objeto 5809, controle. Monocino, perturbado. Monocino, controle, 5809. Objeto 5809, foi na Proidmare, Proideal é 050. Mare 050, perturbado. Objeto 5809, para informação, o senhor está mantendo a Star paralela, à direita 4 milhas. É o nosso computador da Paulo Cristo, já está fazendo o resto. Isso é melhor. ONU 643, acione identificação, desce para o 060, chegada Bonf, reduza para 2509. 060 Bonf, reduza para 2509, ONU 3600, livrou. 3600, fechando suas dúvidas, taxi de Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 09, TAN 3600. Voo 805, acione identificação, desce para o nível de voo 060, chegada a Mari. 060, chegada a Mari, boa. Oi, tá bem. Estabilizou o visual, 52. TAN 3152, chame a torre 118, decimal 6. Boa. Corre 3152. 3152, baixei, travou. Pouso autorizado, pista no zero, vento funo 30 graus, 7 na extra. Pouso. 1805, voo ITAP. Voo ITAP, 1805. Gol 1805, desce para o 090. 090, 1805. Oscar Tango Mike, suba para nível de voo 080. Total 9908, chame Recife 1260. Recife 1260, total 9908. Atingindo 5.5809, Salete. 5809, 10 para 2000, ajuste 104, autoridade LS, reposta estabilizada. 2014 vai reforçar estável no X-Ray-90-F-50. Na pista 3, número 2. Para o Fonzisa, 73152. Taxi de Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, botão 3152. Boa noite, 05, desce para o nível de voo 050. 050, 805. Oscar Tango Mike, suba para nível de voo 125. No 643, desce para 4.000 pés, ajustando 014. 4.000 com 1014, com 643. Localizador da Delta, 59. Objeto 5809, complete a aproximação, chame a Torre 1 no 8296. 8-6, obrigado, até a próxima. M5809, baixar travado. Estamos a... VLS partizado, a 1-0. Pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-40 graus, 7 nós. Pouso autorizado, M5809. Gol no 643, desce para 2000 pés, ajuste no 04, autorizado LS, reporte estabilizado. Para 2014, autorizado LS, reporte 805, desce para 3 mil pés, ajuste no 0 no 4, reduz a velocidade para 2 no 0 nós. 3 mil, 1014, reduzindo 310, 1905. Voo no 606, essa é a identificação, desce para nível de voo 140, chegada a Mari. Para 140, chegada a Mari, solicita se possível LS Whisky e quando possível a prova do Sierra Victor 368. Voo no 606, autorizado direto Sierra Victor 368. Direto Sierra Victor 368, voo no 606. Voo no 805, reduza para 1-7-0 nós, desce para 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000, reduzindo, reportando estabilizado, nós, 0-5. Voo no 643, chame a Torre 1 no 8-6-6. 2-6, bom dia. Boa noite, bom dia, Gol 643, estabilizado, baixou e travou, campo à vista. boa noite, no 643, complete a aproximação, guarde pista ali, for posto. Aguardar, no 643. Argo no 603. Seu solo aos 24, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e Kilo para o pátio 3. Alfa Kilo para o pátio 3, M-580. Tango, Oscar, Tango, Mike, chame Centro Recife no 260, alterno no 288. Autorizado pouso na pista 10, gol no 043. É 6258, assina identificação, desce para o 060, chegada Mari. Voo no 606, teste para nível de voo 050. Teste para 050, 606. Voo no 805, chame a torre 1 no 1806. 206, 805, bora. Torre Salvador, boa noite, voo no 805, a milha do externo, baixar travado. Boa noite, no 805, aguarde pista ali, por favor. Aguarde. O gol no 643, no solo aos 27, ao livrar à direita, prossiga na Alfa, Juliette para o portão 04. Viva direita, Alfa, Juliette para o 4. SAM 3226, acione identificação, desce para o 140, chegada Mari. Qual nível autorizado? 140, SAM 3226. 3226, 140, chegada Mari. Está autorizado o 805? Afirmativo, no 805, vento 140 graus, 89, livre pouso na 10. Livre pouso, 805. Gol no 606, desça para 2500 pés, QNH 1014, voe Sierra Vitor 366. Sierra Vitor 366, gol no 606, descendo para 2500 pés com 1014. Na 6258, desça para 4000 pés, ajuste 1014. 4001014, desça 3226, desça para nível de voo 050. 4 Romeo, Vitor Charlie Bravo, mantenha-se em condições visuais e reporte pronto para descida. Papa Romeo, Vitor Charlie Bravo, tem conhecimento dos corredores visuais de Salvador? Papa Romeo, Vitor Charlie Bravo, regra de voo modificada aos 3-2. Voe Mari, desça para nível de voo 070. Voo no 714, acendo identificação, desce para o nível de voo 060, chegada Mari. Para aqui, desce voo 060, chegada Mari, gol 1970 Mari. O Chané 6258, reduza para 2109. Reduzir para o 2010, o Chané 6258. 606, chame a torre 1 no 8 decimal 6. 386, agora no 606. O Jané 6258, desça para 2.000 pés, ajuste 104, autorizado DLS, reporte estabilizado, reduz a velocidade para 1.809. 2.000, DLS, continua. O Jané 6258, desce para 2.000 pés, ajuste 104, reduz a velocidade para 1.809. Vento 150 graus com 7 nós. Hoje não é meia noite coisa. Obrigado. 3152, eu não tenho seu plano, qual é o horário previsto? É, confirma, né, Sofiano? Eu não tenho o seu plano, qual é o horário previsto? Zero, só. Para Maceió. Ah, ok. Então ele deve chegar pra mim aqui em mais uns 5 minutos, ok? Aí eu pago a cópia completa pra Maceió, a subida será Puca Caju. Puca Caju, o que é que tá passando aqui? Obrigado, meu amigo. Desça para 3.000 pés, ajuste 104, reduz a velocidade para 2.109. 7.4, desce para 4.000 pés, ajuste no 0.4. 4.000 pés, 1.014, igual a 7.4. Papa Romeu, Vitor Charlie Bravo, desça para nível de voo 050. Controle, comandante 6258, no localizador. Xané 6258, complexo de aproximação, Xané Torre 1, 1, 8, 6, 6. 1, 1.